E olha só, gente, é bem coisa de americano mesmo, hein? A equipe do Tampa Bay Lightning, da ensolarada Flórida, vai a Chicago e abre 3-2 de vantagem na melhor de 7 que decide o vencedor da Stanley Cup, que também é uma série bastante equilibrada. No momento, a equipe do Tampa Bay Lightning vence a série por 2-1. A última vitória de 3-2 na última segunda-feira à noite colocou o técnico John Cooper mostrando-se muito feliz com o jogador de defesa, o Victor Hedmans. O Victor Hedmans estava realmente, parece que estava em festa dentro da sua própria casa, mas a casa era do Chicago Blackhawks. Agora, nesta noite, na quarta-feira, o Chicago joga a quarta partida em casa. Se perder, vai ter que ir para a Flórida, perdendo a série 3-1. Aí, mais uma vez, coisa bem de americana, hein? A ensolarada Flórida, campeã de hóquei no gelo. Vamos aguardar. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.